558. Trânsito Município 56, controle 120.8. Programa somente 5973. Só confirmando a saída, Pucajamo, Jamo Caju, Rio 5973. Pucajamo, Jamo Caju, 5973. T35 no 7, confirma os dados novamente, por gentileza. 125, 4 horas e meia, Campinas. Via Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro agora 10 no 1, bom voo. Completamente desligue, bom dia. Vento agora 060 graus com 04 nós, senhor. Ok, via 0 com 4. Antigo calmo. Coordena 5 de solo após o... Aí depois da TAM livrar a cara, tá livre no 02, segundo, no 7 e no 5. Faz a aeronave da TAM livrar, tá ao dia, segundo, no 7 e no Salvador, André 57, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3153. 3153, prossiga para o sol. Por favor, confirmar a saída para o Galeão. Se a sua rota for up 010, que é que consta no repetitivo, a saída será a Dael. Tá, obrigado. T597, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, T597. T2223 no solo 47, libera a pista próxima interseção à direita. E chame solo na frequência 121.9, senhor. 219, obrigado, até já. 2223, passarela. 3517, vento de 060 graus com 03 nós. Ajuste no 0 no 1, autorizado a decolar pista 03517. Nível decolar de pista 10, 03517. O 2223, táxi lento, previsto em remoto no 3. Tem aeronave liberando o setor. Sim, vai reportar a próxima de leve para ver se remota na 3-2-3 para cadeira. Ataque bom no 607, 6-6-6-6. 642, chama agora o centro Recife. 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. 2545, 2685. segue o banho da companhia que se encontra no através do portal 03. Eu vou no 607. Altímetro 1011, bom voo, bom feriado. Solo Salvador, Águas da Cargo 6570. O Alpes a cargo 6570, ao solo Salvador. Posição 0, base carga, ciência da informação ECO, autorização 370 para Recife. Estamos um pouco adiantados, o EODT é aos 9h30, mas se pudermos antecipar um pouquinho, agradecemos. Excelente, o plano foi feito aqui na Salinha de Salvador? Não sei, eu acredito que seja repetitivo apresentado lá em Campinas. Ativa repetitiva às 9h25. Assim que o plano chegar aqui, a gente chama para cópia, o ABS 6570. Fico na sua escuta, obrigado. O 1715 chamou para o táxi, confirmado? Afirmo, 112 a bordo, 4h14, alternando Campinas. Afirmativo, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10111, bom voo, 1715, bom feriado. Via Índia, chamar a torre no ponto de espera, estado 10111. Passarei dos 223, da passagem 737 da Gol, após Juliette, remota 13. Da passagem ao Boeing da Gol, após Juliette, remota 13, 223, passarei 3. Confirma, aeronave chamou para autorização. O Xenem 6211, que eu informação um Golf. Xenem 6211, pronto cópia, 360 Galeão, Golf confere informação em curso. Afirmativo, pronto cópia. O Xenem 6211, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leida, após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota, Zulu 10 até a posição Smart, após conforme rota do plano. 5135 ao transponder, o controle opera em 120, décima 8, Xenem 6211. Quem nível de voo autorizado para o Galeão 360, decola da 10, curva direita da El, Leida, Bridge, Apo Zulu 10, Map. MAP, transponder 135, controle de saída 1208, Xenera 6211. Só confirmando, é o Zulu 10 até a posição SMAP. É com Sierra, Mike, Alfa, Papá. Zulu 10, SMAP, obrigado, Xenera 6211. 07, portão, reporte quando pronto. Confirma a aeronave chamando para o push. Sente, por gentileza, aguarde. O Alfa Yankee Hotel está livre até o portão 01, agilizando a medida do possível. Alfa Yankee Hotel. Positivo, a Inferno modificou a posição 3, ok? Primativo, até a 3, está livre, agilizando a medida do possível. Alfa Yankee Hotel. Gente, obrigado. Trip 5, segundo 4, parte 3, coordenação da equipe de solo da Infraero, reporte para o táxi. Bono 7 no 5, decolando ao 5-3. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8. Tenha um bom feriado, senhor. 208, excelente feriado também, Bono 7 no 5, grato. Controle ao Bono 7 no 5, bom dia, decolado na árvore. Bono 7 no 5, bom dia, contato radar na decolagem, supera nível 360 na saída árvore. Sente, Bono 7 no 5, contato radar na árvore, acende ao 360. Salvador, X-Ray, Alfa. solo. Bom dia, solo Salvador, é Mike X-Ray Alpha, localizado aqui na remota. Remota da posição 1, solicito autorização para rebocar a aeronave para gate número 9. Gente, confirma sua posição remota. Para remota número, posição 13, próximo do H da Nordeste. Quatro nós ajustando 0 no 1, autorizado decolagem estando 0, voo 1, veia 07. Decolagem 07. Então é o portão? Portão 9, posição. Gente, aguarde o Mike X-Ray Alpha. É. O voo no 897 ao solo voltando. Puxa, bem questionamento no 897. O 897, portão 08, coordenação aqui frio solo, é porte para o táxi. Autorizado, chamar de táxi no 897. Solo, 4 km, nós vamos para o táxi. 2 horas e 40 minutos, alterna Maceió. 66 Maceió, 12h40, o trip? Trip 5514, autorizado, táxi em frente. Via Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera chama a torre 108, meia dúzia. Corrigindo, 108, 95 e o altímetro 1011. Flip 5514. Bom voo, bom feriado. Alguém aqui até informando o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Alfa, em contato, até a próxima. Voo no 607, decolado a 55, chama agora o controle em 120.8, bom voo, Jean. 208, obrigado. Controle, bom dia, voo no 607. Ah, escuta, prossiga. O plano acabou de chegar. Pronto para a cópia 350, formação Golf. Da Bridge no 607, subindo para o 360. Salvador, Recife, autorizado nível de voo 350, via Upper Whisk 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, pedida saída Puca, transição Caju. 5175 ao transponder, o controle opera 120, décima 8, AstraCargo 6570. AstraCargo 6570, autorizado 350, Bucaracaju, Upper Whisky 58 para receber. Transponder 5175, controle 120, décima 8. Só confirmando a saída é Bucajamo, Jamo Caju, o AstraCargo 6570. Bucajamo, Jamo Caju. Correto, repórter quando pronto, pressionamento posto para 3. Chama quando pronto para puxo, obrigado pela para o táxi 1897, com 179 a bordo, 3 horas de pista, estamos vindo. Confirmado. confirmando 179 a bordo, 35 Campinas, voo 897. Afirma, sim. Voo 897 autorizado, táxi até o ponto de parada da pista 10 via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama a 2895, altímetro 10 no 1, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, 2895, 1897, ponto de semana, bom feriado. Igualmente. Valeu. Tato Radar na decolagem, do nível 150 na saída Conde. Para o 150 na Conde, agradeço muito, 3554. Afirmo, é, tem previsão para pushback, por gentileza? Mais uns 5 minutinhos. 28, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 28, 353, boa. Sacar com 5570. Para pushback e acionamento no pátio 3. Se fosse o Recife também não estava mal, não. Aço Sacar com 6570, pátio 3, coordenação equipe de sol da Freira, reporte para o táxi. Chama para o táxi, é vontade de chegar. Hulk. Mike, é que você é alfa ou solo? Estimativo pro portão 09, tem condições de realizar o push com a cauda pra Taxi Lima? Tá livre então, agilizando a medida do possível até o portão 09, reporte no termo. Mike, X-Ray Alpha. Gol número 07, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 1. 897, pode esperar, vamos 0, pronto. Bom dia, gol 897, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, venta de 040 graus, com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, vamos 0, gol no 897. Para o táxi, alta 65703 a bordo, alternando Natal e autonomia de 3 horas. Afirmativo 03 a bordo, Natal 3 horas, o alta cargo 6570 autorizado táxi via Pátio 1 no Índia Alfa. No ponto de espera 10, chama 2895 com altímetro 1011, 10 no 1. Bom voo, bom feriado, até a Avenida Brasileira. Alta cargo 6570, Pátio 1 no Índia Alfa, pista 10, correndo no 8, decimal 95, 1011 no altímetro. Obrigado por tudo e até a próxima. 97, decolado 04, chame agora o controle em 120.8, senhor, tenha um bom voo. 20.8, obrigado, bom dia. Olhe, bom dia, gol 1897. 897, contato radar, decolagem, sobre o nível 360, perfil da El. 360, perfil da El, gol 897. Espera da 1-0, pronto. Bom dia, Zagago 6570, a linha e mantém pista 1-0, senhor. Arta, cargo 6570, a linha e mantém pista 1-0. Pronto. Afirmo. Santris 153, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 380. Decola 1-0, primeira curva à direita. Partiu da saída da El, Leida após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolu 1-0 até a posição SMAP, após conforme a rota do plano. 5173, eu transpondo o controle no 20.8, Santris 153. Autorizado 380, via. Pesulu 1-0. Decola 1-0 à direita da El Leda Bridge. Intercepta Pesulu 1-0. Smack 5173, transponda 208, TAN 3153. Correto, 62, o portão é pós pronto, TAN 3153. Porto pronto, tá no 62. Ao solo. Só confirmando a rota pelo 1-0 até a posição SMAP. Eco Sierra Mike Alpha Papá. Afirmativo, SMAP. A gente é posto pronto no 6200. Autorizado, APSA 6570, decolagem 050 graus, 59 milhões. APSA 65707, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, APSA 6570, decolado, passando 1800. APSA 6570, contato radar, subindo nível 350, perfil Puka. Perfil Puka, subindo ao 35, confirma 37. Então, voadores, estou chamando 6211 no 7, prospecto de funcionamento. 6211-07 é o portão, quadrante em aquisição, depois para o táxi. Reportando para o táxi, 6211. O Mike X e Alfa finalizaram o reboque no 09? Então, Mike X e Alfa na escuta. Bom dia mais uma vez, passa a área do 2223 para as condições. Até a próxima, Mike X-Ray Alpha. Confirme o tráfego chamou anteriormente. Bom dia, você é finalizado o reboque até o 209, obrigado, bom trabalho. Recente, para autorização de tráfego, confirme o tráfego chamou anteriormente. Passareiro 2223. Passareiro 2223, agora sim, eu declaro. Anteriormente havia sobremodulado. 180 nível Vitória da Conquista, Golfo, informação em curso. Se tiver pronto para a cópia, a gente já paga agora. Pronto para a cópia, negativo informação aqui do 2223. Não recebeu? Não, negativo. Senti, não vai fazer um cheque aqui no equipamento. O passareiro 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolada 1-0, primeira curva à direita. Prefira sair da Arbol após a Arbol Elefa, após a conforme roda do plano. 5177 no transponder, o controle 120, décima 8. Vai no 80, conquista, decolada à direita, Arbol, após a Elefa, roda do plano de voo, 5177 e 120, outra conta de pega 2223 para frente. Cotejamento correto, remota 1-3, reposte quando pronto para acionamento e pushback 2223, passareiro. Parada 2-2-3, nível 70, chame agora o centro Recife, frequência 1251, no terra 3325, boa viagem. Recife 251-3325, gol 890. Valeu. Fecho da frequência 1219. Alô, estacionado 6211, nós temos 135 a bordo, autonomia de 415, alterna Guarulhos. Guarulhos, confirma o POB autonomia, por gentileza. 136 o POB com autonomia de 415.